até onde o que pode e o que não pode influencia na sua vida e nas suas decisões. Aqui é a Juliana Pi. E eu sou o André Simões. Eu sou Matheus Nogueira e começa agora Pode Mais Um. É isso aí, de volta, hein, mano? Mais uma semana com o patrocínio das organizações Jesus, estamos no ar, esse é o Pod Mais Um com André Simões e Juliana Pi. Como é que vocês estão? Como é que você tá, André? Aniversário do André! Parabéns, mano! Parabéns, André! 31 anos. Olha tanto só, hein? 31, saí dos 30. Que maravilha. Hoje é meu aniversário, tô de quarentena, mas tô feliz. Como foi essa experiência, André? Os homens não sentem tanto os 30, acho que são as mulheres. Acho que os homens sentem senti mais. Senti pra caramba. Pô, você tá maluco. Senti, velho. Eu fiz 30 anos. Quando eu fiz 30 o ano passado, acordei no outro dia já me sentindo mal, sabe? Começou a doer, joelho, não sei, cara. Agora eu tô mais leve, 31 já passou. Foi um ano difícil, o ano dos 30, mas tô bem. Ah, é difícil. Eu concordo com você, é difícil, velho. É difícil. É sinistro. Tá louco, viu, mano? E você, Pi, como é que você tá? Tudo certo, ainda em quarentena, parece que nunca vai acabar, mas um dia, se Deus quiser, acaba. Estamos aí. Tá uma tristeza do Jeca essa quarentena que não acaba nunca, né, mano? Vamos então já direto pro primeiro assunto. Puxa aí pra gente então, que parada é essa, velho, de cancelamento? Pra mim, cancelamento é quando você liga lá na net e fala, mano, quero fazer um cancelamento. É disso que se trata? Pessoal, cancelamento pra mim é quando cancela o CPF. Você. Mentira, galera. Tá sem apologia. A maconha. André, explica aí do que é cancelamento, você que é o cara das notícias. Cara, a gente tá vivendo um período que novos termos foram criados, né? Tipo, ai, mimimi... Ranço, você já tinha ouvido a palavra ranço? Tipo, ranço pra mim, mas faz muito tempo que você ouviu ranço? Ah, não, é recente. É recente, dois anos mais ou menos. Tem várias coisas que foram criadas, tipo, ah, você shippa o casal? Ah, eu shippo a Luísa Sonza com o Whindersson Nunes, né? Você falou, mas eu shippo. Crush pra mim era chocolate que eu fazia. Tem vergonha de falar isso, porque eu me sinto velho. E agora... Crush. E agora a galera. A Pi tem uns crush, ela falou. É mesmo, Pi? Não! Eu falei que eu me sinto velha pra usar esse termo, entendeu? Quando você tá afim de alguém. Mas aí se você fala, eu tô afim, aí já é old school. Aí se você fala crush, é muito jovem, você fica com vergonha de falar isso. É, crush é uma palavra, é. Mas então, aí criaram esse termo, cancelamento. Véi, tem várias maneiras de cancelar alguém. A Camila, a minha esposa, quando a gente tá brincando, ela até fala, ai, gente, alguém cancela o André? Ela fala zoando. Mas ele é mais falado, mais usado na internet. Então, tipo assim, um cara que fez uma... Vamos lá, vamos falar do Fábio Porchat, por exemplo. Ah, o Fábio Porchat do Porta dos Fundos teve o lance lá, não sei o que, que ele falou de Jesus. Vamos cancelar o Fábio Porchat. Então, é quando uma galera se junta pra detonar uma figura pública, ou um projeto, ou alguma coisa, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá, porque sempre vai ter alguém que não quer cancelar aquilo. Mas aí tem gente que consegue ser cancelado no mas total. Mas aí rola um boicote, assim, geral? Cara, depende da situação. Tipo assim, vamos falar do MC Gui. A gente já falou aqui no podcast anterior do MC Gui. O MC Gui praticamente foi cancelado por geral, entendeu? Agora, outras coisas como a do Fábio Porchat que eu falei, pode ser que seja um boicote, pode ser que as pessoas entendam. Falou, não, era só arte, o cara tava brincando e já era. Como também vai ter gente que fala, não pode se brincar com a imagem de Jesus Cristo, enfim. Então, aí pode ser que tenha boicote da galera se juntar e falar, vamos cancelar esse cara, entendeu? Como teve também a questão da Pugliese, né? Acho que isso pode vir por questões ideológicas. Ou por questões, assim, tem muitas também tretas, por exemplo, ai, a Anitta segue fulana de tal, mas aí se a Anitta briga com a fulana de tal e eu sou fã da Anitta, eu cancelo a pessoa também por causa disso. Tem uns lances, assim, de você às vezes pegar, cancelar de Maria vai com as outras. Seguir por conta de brigas de famosos, etc. Eu acho que e na vida real da gente aplica isso sempre em menor escala, né? Eu mesmo vi várias pessoas que eu bloqueio. Se a gente for parar pra pensar, a gente com certeza já cancelou alguém, né? Da vida da gente. Ex-namorado, né? Com certeza. Ex-namorada, alguma coisa você já cancelou, velho. É um Você novo já cancelou termo. Alguém, Matheus? Ou foi cancelado por alguém? Que essa é uma prática milenar, Matheus, de cancelamento, e só agora tem esse nome. Então. Ou seja, a gente sempre cancelou? Então, isso que eu tô pensando aí com o André falando essa parada toda. É, velho, eu acho que isso já rolava, só inventaram esse nome agora aí, cara. É igual bullying, né? É, mano, sei lá. É. Eu mesmo já cancelei várias galeras por aí, cara. E assim como eu já acho que já fui cancelado de montão já, mano. Já usando o termo, mano. Eu não vou citar os nomes aqui, né, gente? Mas... Cita. Eu não, quero não, ouvir nomes. Você quer não. Nome, Pi? Mas, eu tipo, quero nomes. Me dá imagem. Falo me pelo, dá imagens. Falo pelo próprio... Sei lá, pela própria galera de Caçapava mesmo, assim, de boicotar você, de, sabe, de, sei lá, não necessariamente boicotar, mas pensar assim, puta, mano, pra quem não conhece, ou pra quem tá assistindo a gente pela primeira vez, eu tenho um programa na rádio 104.9 desde 2015, mano, e tem muita galera que pensa, puta, lá vem o Matheus já de novo, pedir dinheiro, lá vem o Matheus de novo, pedir prêmio, lá vem, sabe, e tipo, rola mesmo, velho, então eu não tô nem aí também. Eu cancelo uma galera também, não tô nem aí. Então, tem Sério? Gente que fala assim, que entra nessa discussão do tipo, quando você cancela alguém, no sentido de você tá sempre junto de pessoas que reforçam suas ideias só. E de que isso não é legal pro seu próprio crescimento. Você acha que isso fecha? Você acha que fecha o círculo isso aí? Então, eu tenho opiniões bem ambíguas, depende do dia que eu tô, do meu humor do dia. É. Por quê? Eu acho que esse lance principalmente os algoritmos hoje em dia, eles levam a gente cada vez mais para similaridade. Sim. Então, eu tava conversando com um amigo meu sobre isso, tipo, eu falei de uma viagem com uma amiga no WhatsApp e de repente começou a aparecer sugestões de viagem no Instagram para vários lugares desse mesmo site. Que ela tinha comprado. Daí ele falou assim, olha, ele pode pegar pessoas com perfis semelhantes que você, tipo, escuta a mesma música do Spotify, que marcou presença nos mesmos eventos, enfim, é complexo esse lance de algoritmo, né? E aí ele começa a sugerir as mesmas coisas para as mesmas pessoas. O Spotify cria lista de música para você, a Netflix sugere filmes a partir do seu perfil. Então, você vai criando cada vez mais... você reforça, o algoritmo reforça aquilo que você tem. E Sim. une pessoas que têm os mesmos interesses que você, o que é muito legal. Por outro lado, ele acaba afastando opiniões divergentes, e talvez por isso a gente tenha tanta dificuldade de diálogo hoje em dia, entre outras coisas, né? Se a gente for pensar, a Pi falou, será que isso é uma prática milenar, né, Pi? Assim que você falou, né? Se a gente for pensar, gente, pelo amor de Deus, não tô falando de religião, mas a história fala que Jesus, né, foi crucificado, ali já foi um cancelamento, porque a galera que não acreditava que ele era o Salvador, tá ligado? Crucificou ele, velho, cancelaram Jesus, mano. Só que daí... Mas daí, no caso, o cancelamento foi de Deus, né, porque ele foi enviado pra morrer, então, tipo, depois Deus cancelou. É mesmo, velho, Deus já falou assim, filho, vai lá, você já foi vai ser cancelado. Próprio. Já vai cancelar. Deus sabia que o filho dele ia ser cancelado. Eu acho que é legal isso. Não, eu acho que, assim, é legal quando você une pessoas que têm interesse. Por outro lado, eu acho que a gente fica cada vez mais longe de estabelecer diálogo. Eu, particularmente, tem dias que eu tô afim de dialogar e tem dia que eu tô muito irritada e que aquelas pessoas me... Assim, tem gente que não dá pra você ouvir muito. Eu vou lá e cancelo. Mas aí, não, mas aí, peraí. Aí a gente entrou numa outra questão. Da seguinte... O cancelamento tem volta? Tem, eu acho que sim. Tem. Minha irmã cancelou essa semana aí. Mas assim, a questão é, nisso que a Pi falou, pra que que eu vou seguir uma pessoa que tem um discurso que eu não gosto? Eu vou seguir só porque, mano, vou pra não ser chato, vou deixar de... Puta, é chato deixar... dar um follow nessa pessoa. Por que que eu vou seguir, cara? Eu tenho mais que deixar de seguir. Você eu sigo. É, você segue? Porque eu sigo pessoas que pensam diferente de mim, porque às vezes eu vou aprender com a pessoa. Eu não posso criticar a pessoa, entendeu? Não, mas eu não tô falando disso. Talvez. Sim e não. Eu tô dizendo de, cara, se você segue determinada pessoa, que tem determinado discurso, e fala sobre determinada coisa, e você não se identifica com aquilo que a pessoa tá falando, ou você não gosta, ou você tem uma opinião contrária, ou talvez você não queira, sei lá, absorver aquilo que a pessoa tá falando, ou sei lá, a pessoa é burra mesmo, tá ligado? E aí você tá lá, puta, mano, putz, esse cara é muito burro, mano, mas eu não vou deixar de seguir ele, é muito burro. Mas aí você fica naquela paranoia, mano, esse cara é muito burro, eu não vou entrar, não vou discutir, eu não vou discutir, papapá, pronto, parei de seguir. Melhor. Cara, isso. É melhor sim, ter paz sim. Ou ter razão? Mas aí tem outro ponto, Mar. Não, eu, assim, eu acho que a gente, desde de 2018, que eu tenho cancelado bastante gente, assim, que eu tenho bloqueado bastante gente, por cunho político. Sim. Isso também. Mas, ideológico-político. Mas, por exemplo, a pessoa, ela pode estar falando muita merda de um determinado assunto, política. Mas ela não é só aquilo. Todo ser humano é um mundo. Pode ser que eu acho tudo muito imbecil que ela tá falando naquele ponto, mas de repente, sei lá, em culinária ela seja vegana e eu também. É. Ela pode gostar muito de animais e eu também. Eu acho que alguma coisa pode ser em comum, né? Sempre tem coisa em comum, porque todo mundo é humano. E eu acho que é isso que a gente tá tendo dificuldade. De achar, beleza, diferença a gente tem muito, mas vamos conversar sobre o que a gente tem em comum? Eu acho que é isso que tá tendo dificuldade de... É que nem o... vamos falar de política. O Jean Willis, você cancelaria ele, Matheus? Ou você, Pi? Jean Willis. Ah, e você, Matheus? Eu não cancelaria porque eu nem sigo ele, cara. Eu não posso cancelar alguém que eu não sigo. Eu não sei, eu acho que assim, ele tem... É. Bom, vamos falar de política, mas e você? Você, o Jean Willis? Ou você, não, Jean. Eu não... E você, eu não Jean gosto... Willis? Eu não gosto do jeito dele, não gosto de muitas coisas, não do jeito dele, a opção dele, mas acho que às vezes, ele, sei lá, cara, eu não gosto de algumas coisas dele, poderia cancelar ele ou odiar ele, mas eu não sigo ele, mas eu acompanho às vezes o que ele tá fazendo, porque eu admiro o lado dele intelectual, eu acho ele um cara muito inteligente e tal, ele conhece a história, ele é um baita de um filósofo, se eu não me engano. Então, assim, não é? Ganhou, pô. Acho que ele ganhou, não ganhou, Matheus? Eu fui segundo. Acho que ele é da época da Grazi. Esse é um puto exemplo. Foi o primeiro gay do Big Brother, mano. Não sei. Esse é um puto exemplo. Eu sei que ele participou, mas não lembro se ele ganhou. Eu lembrava. Foi segundo ou terceiro. Mas, ó, às vezes as pessoas têm, assim, uma ideia do Big Brother. Ai, não vou assistir porque só gente malhada, que não tem conteúdo nenhum, e é uso do corpo, tralalalalala. Tem algumas coisas que tem mudado ao longo dos tempos, mas inicialmente era essa a crítica. E saiu um deputado que tá aí angariando um monte de questões. Eu tenho uma dúvida. Vocês já cancelaram algum ídolo de vocês que, de repente, ou vocês conheceram pessoalmente e ele não era nada que você esperava, ou de repente ele fez uma coisa que você fala, puta, não acredito. Ou ele era meu ídolo, não é mais, e agora eu odeio esse cara. Já cancelou, não, Matheus? Já. Não já? Odiando, cara. Não odiando, mas... não dando ibope. Eu acho que eu cancelo as pessoas porque, então, sei lá, acho que não merece meu ibope. Assim, de ódio, não. Eu cancelei alguns caras do rock porque eu acho que tem muito cara hipócrita no rock. Eu quero o nome. Tipo o Digão dos Raimundos, tá ligado? Tipo o Egípcio, que era do Tijuana, assim. São caras que, sei lá, é uma longa história, mas resumindo, você pega... quem me conhece sabe que eu luto pelo rock com força, tá ligado? Eu sou do rock. E eu vejo que os movimentos sertanejo, por exemplo, eles são muito fortes no Brasil porque os sertanejos são muito unidos. E o rock não, cara. O rock é tipo... Rock? É tipo... Toca minha música no seu programa, mas quando for pra eu te ajudar, eu sumo. É desse jeito. Então, eu prefiro não dar ibope, tá ligado? E você, André, quem que você cancelou que você admirava? Cara, sabe quem que eu admirava, eu gostava? E esse eu conheci pessoalmente. Tipo assim, ele é gente boa, cara, mas, puta, eu pensei, ah, mano, eu idolatrava muito esse cara. E hoje eu não... Sei lá, mano. O Daniel Zuckerman, mano, do Pânico. Por quê? Tipo assim, eu gosto dele ainda, mas eu fui no Pânico e eu ia... conhecer o Kirill, lógico, o Emílio e o Carioca, nossa mãe, mas o Daniel era um cara que eu tava muito afim de conhecer. Ele é gente boa, a gente ficou conversando lá fora depois e tal, Mas é um cara que, tipo assim, eu criei uma expectativa e aí você chega, o cara, tipo, não é nada aquilo. E aí uma vez ele falou isso no Danilo, gente, ele falou, ah, já aconteceu isso, deu pessoa chegar, me conhecer, mas a gente também tem dia ruim e tal. É, então, mas ele é um cara que... É, ele então, foi aí eu fiquei pensando nisso. Você? Não, ele não... Sei lá, cara, eu, não, eu sempre procuro, se eu conhecer alguém que eu gosto, não ser inconveniente, entendeu? E eu tenho muito, muito medo disso, de ser inconveniente. Então eu não fico idolatrando, lambendo, mas eu falo com a pessoa, putz, sou seu fã, não sei o que, tal, tal, tal. E aí ele foi meio que, ah, beleza, tal. E uma coisa que eu jamais faria se eu fosse famoso é virar as costas pra alguém. Isso eu pego muito mal. Isso nem precisa ser famoso, qualquer pessoa. Tá conversando com a pessoa virar as costas, tipo, deixar você falando sozinho, é muito chato. Mano, me senti muito mal, velho. Mas aí depois eu fiquei de boa, às vezes eu mando mensagem no Instagram, ele visualiza e tal, uma vez ele até respondeu, mas sei lá, ali eu acabou um pouquinho. Eu comecei a seguir ele, e aí eu achei ele muito sem graça e parei de seguir. Comecei a seguir porque eu achei ele bonito e depois eu fecho. Ah, ele é de uma galera diferente, ele é judeu, ele é de uma... Eu achei ele inteligente, mano, pra caramba, velho. Ele é muito bom. Eu acho ele muito bom. Eu acho ele muito, muito, muito inteligente, cara. E eu acho que ele vai substituir o Emílio no Pânico também. Também acho. Ele é muito fera. Não agora, mas no futuro. Comigo aconteceu com o Marcelo Genesi, sabe aquele cantor? Sim. Sim. E aí eu fui num. Olha, vai vendo. Eu fui num tributo à Inesita Barroso, aqui no Sesc, São José dos Campos. E aí. Empolgante! Eu fico imaginando a faixa de idade da galera. Imagina a Pico. Imagina domingo às 3 da tarde, show. Imagina a Pico sentada numa cadeira de plástico, no banquinho de plástico, dela, hora, com a faixa escrita Inesita Barroso aqui, assim, ó. Não, assim, ó. Ai, um coraçãozinho Inesita. Vai, Pico, fala. Eu levei quatro amigos meus, né? Pensa que eles queriam me matar. Porque eu falei, gente, vai vir a orquestra sinfônica, não sei da onde, fazer homenagem para Inesita Barroso, que Inesita famosa. Só que Inesita Barroso, eu tenho uma lembrança que tá muito assim da casa da minha avó, no domingo. Viola, minha viola, né? Viola e tal. Então eu tenho uma memória afetiva com a minha avó e com os meus tios que já morreram, porque eles eram bem jovens. E eu fui. Gente, eu chorava o show inteiro, os meus amigos assim, que bosta, levantava, no banheiro, gritava. E o Marcelo Genesi foi cantar uma música que era tipo assim, super famosa, não lembro qual, mas era o clássico da Inesita Barroso. Ele errou toda a nota, assim, nitidamente ele não ensaiou, ele não leu, acho que ele tava bêbado ou drogado. Ah. Eu peguei super mal. Porque era uma música que ele tinha que cantar, As Irmãs Galvão, vocês não devem nem conhecer, estavam lá. Que ah, quem conhece, porra, As Irmãs Galvão, tô ligado quem é. As Irmãs Galvão, que tem os 150 anos, cantaram tudo direitinho, fizeram coreografia. E o Marcelo Genesi... Elas vieram com essa fava. Peguei mal. Aí eu fui depois falar com ele, o André. Eu não tenho esse costume de tirar foto com artista, já que se eles me tratam mal, eu quebro pra sempre a ideia que eu tenho dele. Mas eu fui e ele, tipo, fez isso lá, virou as costas e andou sozinho. Assim, não é. Peguei isso. Se eu fosse famoso, eu ia me importar muito com meus fãs. Mano, é assim, eu entendo esse lado dos caras de... Porra, você não sabe como é que foi o dia do cara, se foi muito cheio, essa galera é muito coxado, mano. Ó, a gente vê pelo Vitor, por exemplo, que é camarada nosso. Meu, não tem como. Você manda mensagem pro cara de manhã, ele vai responder no outro dia, porque é muito corrido. Isso porque eu... Uma semana. É, mano. Ele ainda nem tá no patamar dos globais, por exemplo. Mas, mano, tem... A gente precisa, às vezes, relevar um pouco essa situação. Eu acho que assim, se você tentou contato com o cara, se você tá tentando uma aproximação com o cara e o cara tá se esquivando, aí eu não dou ibope mesmo, mano. Mas eu já tive várias vezes, assim, de tietar alguém e a pessoa... Ô, oh, beleza, beleza, tira foto. Pronto, vai embora. Eu não peço mais. Aí você fala, caramba... Ah, eu já tive. Eu já tive experiência também que, tipo... Eu fui com medo e o cara era muito da hora. O Périx, mano. Périx é um cara doce. Você quer levar o cara pra sua casa embora. Gente, eu já vi, eu já tive, já vivenciei também uma situação uma vez. Tipo, fui tocar com uma banda e aí depois acabou o show. A galera foi pra trocar uma ideia com a gente e tal e tudo mais. E aí um dos integrantes da banda meio que e, tipo, tava focado em outra coisa, em falar outra coisa, em fazer outra coisa no momento. E aí, quando esse meio que fã, assim, do trampo chegou pra trocar ideia, ele, ah, beleza. Tirou o cara, e eu olhei assim, aí depois eu chamei o cara na xincha, mano. Não pode fazer isso, cara. Não, nem percebi. Não. E, tipo, talvez pode ter acontecido sim o cara perceber mesmo, tá ligado? Então, tipo, tem que, sei lá, imaginar que a vida dos caras é muito corrida e pode acontecer às vezes mesmo, mano. Por isso que eu nem peço mais, assim. Mas assim, eu achei desleixo com a Inesita Barroso, eu não gostei. Com a Inesita? Ah, mas é isso. É verdade. Galera. Por onde anda a Inesita Barroso, hein, cara? Um abraço ela pra Inesita. Morreu, Matheus. Morreu, faz 15 anos e meio. Um beijo pra Leila Lopes também, viu, cara? Ela faleceu. Acabou, então? Morreu também, a Leila Lopes. Gente, é isso, muito assunto aí, mas fica pra falar. Ah, gente, mas isso aí não cancela ninguém da sua vida, tá? Se você tá nos assistindo. E se você já foi cancelado, supera. Nossa senhora. Nossa. 31 anos, né, mano? Parece que vai acabar. Qual é o nome dela? Da Marco, não. Da Cristina Rocha. Ah, doutora Anaí. Doutora Anaí. Parece que... O André, vamos finalizar o podcast hoje. Então, parabéns mais uma vez pra você, viu? Muita felicidade pra você. Vamos acabar o podcast, então, hoje, nós três. Igual o Miguel Falabella acabava o vídeo show. Vai, André, faz a sua... Pera aí, fala a sua frase motivacional que a gente vai acabar, vai. Não, mas é frase motivacional mesmo ou é zoeira? Não, é de zoeira motivacional. A frase que eu levo pra minha vida. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Clarice Lispector. Pode mais um.